Todo mundo agora vai sentar na frente do paredão. Sentar não. Fica na frente. Vai começar. Vai. Rala, rala, rala, rala. É quatro de pregada, bichão. Essa é pra jarada, pra nova safada. Paredão tocando, ela tá fazendo rala. Essa é pra jarada, pra nova safada. Paredão tocando, ela tá fazendo rala. Vai fazendo rala, vai quicando rala. Paredão tocando, ela tá fazendo rala. Vai sentando rala, vai quicando rala. Paredão tocando, ela tá fazendo rala. Rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala, rala. Olha lá, bichão. Vai. Rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala. Rala. Rapaz, cansa demais o negócio de rala. É isso mesmo. A pegada que você conhece. Essa é pra charada, pra novinha safada. Paredão tocando, ela tá fazendo rala. Essa é pra charada, pra novinha safada. Paredão tocando, ela tá fazendo rala. Vai sentando rala, vai quicando rala. Paredão tocando, ela tá fazendo rala. Vai sentando rala, vai quicando rala. Paredão tocando, ela tá fazendo. Vai, vai. Rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo vai, rala, vai, vai, vai. Rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala, rala. Vai! Rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala, rala, rala, rala, rala. Ela tá fazendo rala, rala, rala, rala, rala. Ai, novinha! Empurra, caralho! Sucesso! Rapaz, Moura! Ricardo Moura! A culpa é deles! Espetacular!